Todo mundo já ouviu falar daquele ditado: o rei não perde a majestade. É, mas no mundo do esporte profissional não é bem assim. Tiger Woods. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, Tiger Woods não aparece entre os 100 melhores golfistas do mundo. Apareceu na posição 104. Puxa vida, hein? O jogador não tem atuado em muitos torneios e quando atua não é lá mais aquelas coisas que lideram 79 títulos da turnê mundial do golfe. Desde 1996, Tiger Woods está sempre entre os 100 primeiros e muito tempo foi o número 1. Mas desde que se descobriu que tinha mais de uma dezena de amantes, o seu golfe caiu. A última vez, em 1996, que Tiger Woods não estava entre os 100 melhores do mundo, o sucesso era Macarena. Faz tempo, hein? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Barn, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.